insisti demais, vou falar só uma vez. Até quando você vai nessa, insistindo em quem não presta? Seu coração anda em má companhia, e eu não quero isso pra sua vida. Se tem alguém que quer seu bem, sou eu essa pessoa. O tempo não espera ninguém, não desperdice a tua. Já que nada é eterno, vem cá ser o meu nada. Ninguém sabe o dia de amanhã, então me veja agora. As coisas boas da vida são sempre de última hora. Só você que não se toca, já que nada é eterno, vem cá ser o meu nada. Ninguém sabe o dia de amanhã, então me veja agora. As coisas boas da vida são sempre de última hora. Só você que não se toca. Isso é Gabriel e Rafael, Ronaldo, senhoras e senhores. É chorado demais. Simbora assim, ó. Se tem alguém que quer seu bem, sou eu essa pessoa. O tempo não espera ninguém, não desperdice à toa. Assim vai. Já que nada é eterno, vem cá ser o meu nada. Ninguém sabe o dia de amanhã, então me beija agora. As coisas boas da vida são sempre de última hora. Só você que não se toca, já que nada é eterno, vem cá ser o meu nada. Ninguém sabe o dia de amanhã, então me beija agora. As coisas boas da vida são sempre de última hora. Só você que não se toca, já que nada é eterno, vem cá ser o meu nada. Ninguém sabe o dia de amanhã, então me beija agora. As coisas boas da vida são sempre de última hora. E aí? E o quê? Só você que não se toca. Que Deus abençoe, obrigado, esse projeto. Tamo junto, meus irmãos. Obrigado, meus amigos. Aí. Sucesso. Feliz em ter vocês Deus aqui. Deus abençoe esse projeto. Amém. Parabéns, obrigado, mais uma vez.